Parece tão disposta a me enfrentar numa batalha quanto já me enfrentou na cama, Hipólita. Só espero que seja mais habilidoso nesta arena, Ares. Não se preocupe comigo. Carnificina alimenta minha alma. Cada flecha lançada e cada vida perdida me dão forças. Nenhuma mulher desprezada salvará a humanidade da minha fúria. Você pode ser a rainha das Amazonas, mas eu sou o deus da guerra! Você é muito gananciosa na batalha, Artemis! Minha espada tem sede, Perséfone, e eu pretendo saciá-la. No instante de perigo, a coragem em seu coração o sustentou e a firmeza de sua mente o salvou. Garanto, Alexa, que uma lâmina e um braço forte são mais úteis agora que a citação de um filósofo morto. Eu não devia estar nessa matança, irmã. Eu não sou guerreira. Isso com certeza. Mas se você não pode lutar como Amazona, então irá pelo menos morrer como uma. Você não tem jeito mesmo, não é? Já provou sua coragem. Onde está a sua, Alexa? Ah! Ouça a canção da morte que Drax toca. Ele não é um virtuose. Eu serei eternamente grato pelo filho que me deu. Eu não lhe dei nada. Você me impôs um filho como uma praga. Fique longe dele, Hipólita. Não se atreva. Ele é sangue do seu sangue também. Agora permita-me reuni-lo a seu filho no Tártaro. Contenha-se, Hipólita! Não se intrometa, Zeus! Você poupará a vida de meu filho! Como ousa me pedir tal coisa? Veja este campo de batalha rubro do sangue de minhas irmãs que ele escravizou por décadas! Mulheres que há muito são servas leais a você! Eu só vou executar a sentença de morte que ele assinou quando me traiu! Não me desafie, criança! Querida Hipólita, não deixe que meu marido a irrite. Ele sabe ser teimoso às vezes. Apesar disso, temos que respeitar os seus desejos. Ares terá a permissão de viver, porém não ficará sem punição. Você o manterá como seu prisioneiro. Esses braceletes impedirão que ele reúna as energias psíquicas da guerra que dão poder a ele, tornando-o quase que um mortal. Eles só podem ser removidos por outro deus. Mas meu povo, Hera, já perdeu tanto. Nossos homens, nossos lares e agora nossa chance de vingança. Sim. Mas como lhes dei força para se livrar da escravidão, eu lhes darei agora um recomeço, um novo lar, numa ilha paraíso onde seu povo ficará protegido do caótico mundo dos homens. Lá, vocês estarão protegidas das mazelas do tempo. E poderão criar uma utopia onde resgatarão a pureza de seus espíritos. E haverá um dia que seu antigo pedido por uma criança que não seja criada através de uma união profana será enfim atendido. Mulher Maravilha. Artemis, eu me peguei orando por você ontem à noite. É mesmo, Diana? Mas por quê? Eu orei para que Apolo a inspirasse com uma estratégia que desse fim à longa sucessão de derrotas nas minhas mãos. Louvado seja Apolo. É óbvio que eu não orei com muita fé. Se não fosse a filha da rainha. Parabéns, Diana. Mas seja gentil com Artemis. Acredite ou não, houve um tempo em que ela foi a guerreira mais feroz de todas. Eu ainda seria se houvesse uma batalha real. Então me perdoe, Artemis, e agradeço por você nunca ter essa chance. Se isso é mesmo verdade, mãe, então pra que tanto treinamento? Tirando o objetivo de ensinar humildade a Artemis. Treinamos porque temos que estar sempre vigilantes, Diana. Uma vez baixei a guarda e paguei um preço terrível. Mas, minha rainha, baixar a guarda é exatamente o que devemos fazer. Agora, antes que outro século se passe, é hora de nos aproximarmos do antigo mundo. Mesmo que só para conseguir material novo para a biblioteca. Talvez Alexa tenha razão. Não é possível que o mundo dos homens tenha mudado para melhor? Venha comigo, criança. É apenas desta prisão que pode vislumbrar a verdadeira escuridão que se esconde no coração dos homens. Ares, o deus da guerra. Não tema. Ela tem razão em temer, Hipólita. Você é uma tola se acha que pode me segurar para sempre. Sou mais que um deus, sou uma força da natureza. Você não passa de uma sombra. Este é o motivo porque nunca poderemos voltar ao mundo lá fora. É melhor que aceite a natureza dos homens como ela é. Cruel, desleal e, acima de tudo, indigna de confiança. E aí, já decidimos qual o fator de pressão dessa missão? Olha, estamos no espaço aéreo de um inimigo que adoraria a repercussão de derrubar os Yanks. Eu diria que o fator de pressão é de 8, 8,5. Fator de pressão? O FP mede o rigor da pressão dos esfíncteres diante de um perigo. Fascinante. Olha aí, se precisar de mais esclarecimentos, pode contar comigo aqui. Não caia nessa não, hein? Esse garanhão é o cara que as mães mandam evitar. Bandidos atrás de nós. Escolheu bem sua primeira missão, novata. Ao ataque, mísseis armados. Parece haver alguma atividade no céu bem acima de nós. Que coisa estranha, Artemis. O espelho de prata forjado por Hefesto nos manteve escondidas do mundo lá fora por séculos. Mas só quando olho através de sua moldura que sinto qualquer conexão com nossas vidas passadas. Como se mais uma vez aquele mundo estivesse tão perto que pudesse nos tocar. Louvada Gaia, minha rainha, perdeu o juízo! Seria muito se pudesse tirar esse cara da minha cova. Novata, está me ouvindo? Câmbio! Droga! O FP chegou a 10. Talvez fosse melhor pegar uma égua menos agitada, princesa. Ela melhora depois que eu a cansar. Ficou muito tempo presa neste estábulo. Eu sei como se sente. Escovamos e alimentamos você até ficar satisfeita. Damos tudo o que precisa. Porém, você só quer ficar solta, não é? Pronta para explorar? Duvido que haja um centímetro desta ilha que eu não conheça. Quer vir comigo? Obrigada. Mas você sabe que eu prefiro a emoção de um bom livro. Thank you. morto, otário. Comando de rádio aqui, Zipper. Está me ouvindo? Eu estou com uma falha catastrófica nos motores. Eu vou ter que pular fora. Caramba, me ferrei. Esse campo de pouso. Bom demais para ser verdade. O que eu acabei de dizer? É verdade, Artemis? Um homem na ilha? Volte, princesa. Isso é uma ordem. Eu vou encarar como um conselho. É um anjo. Renda-se. Você não vai escapar. Permita-me discordar, anjo. Já virou hobby fugir de mulheres atrás de mim. Olha aí. Assim eu me apaixono. Escuta, eu não tenho um sonho desse desde os 13 anos. Só abra a boca para responder as perguntas. Isso já é suficiente. Bem-vindo, Artemícera. Somos as Amazonas. Vivemos vida simples e queremos continuar assim. Há algumas perguntas que gostaríamos de fazer. Desculpe, madame. Soldados não falam. Olha aí, eu gosto de uma safadeza também, mas se acha que vai me fazer cooperar assim... Quero que identifique-se. Força Aérea dos Estados Unidos, Coronel Steve Rockwell Trevor. Este laço foi projetado para ir além da natureza inconfiável do homem. Você não vai resistir a ele. Que interesse o seu governo tem na nossa ilha? Meu governo não faz nem ideia da existência da sua ilha. Eu só estou aqui porque meu avião foi abatido. Ela vai aturar essa titica! Desconhecemos esta expressão, titica. O que é titica? Não, esqueça o que eu disse. É sinônimo de excremento. Satisfeita, madame? O quê? Oh, mas que tipo mais vulgar? É, eu nunca vi nada igual. Que linguajar horroroso. Viu, minha filha? Não é o que eu sempre disse. Aqui a verdadeira natureza do homem vem à tona. Que outros pensamentos depravados lhe ocorrem? A tua filha tem o maior peitão. Devo matá-lo agora, minha rainha. Esse piloto não é ameaça ao nosso povo. Portanto, é nosso dever levá-lo em segurança ao mundo exterior. Eu quero levar o piloto de volta, mãe. Concordo. Não, você não tem a experiência necessária para tal expedição. Como nos velhos tempos, um torneio vai determinar nossa emissária ao mundo exterior. Artemis, faça os preparativos. Não é justo, mamãe. Eu nunca vou ter a experiência necessária se não houver a oportunidade. Diana pode lamentar minhas decisões, mas há perigos nesse mundo e eu, como mãe, me sinto na obrigação de protegê-la. Eu já sou mulher e eu não preciso mais da sua proteção. Se a princesa não vai participar do torneio, talvez ela possa montar guarda comigo. Parece que você vai estar ocupada. Ah, que foi? Alexa? Vai cobrir a guarda de Perséfone? Não, eu vou cobrir a sua. Agora vá, o torneio já vai começar. Agradeço a sugestão, mas você sabe que lá é o último lugar em que minha mãe vai querer ver meu rosto. Então talvez deva escondê-lo sob um elmo de combate. Você é um doce, irmã. Cadê a princesa? Por que ela não consegue entender que a mãe sabe o que é melhor para ela? O coração quer o que bem entende, até o que é pior para ele. O torneio vai determinar a mais capaz de vocês para ser nossa emissária ao mundo exterior. Lutem com honra! Sabe a filha da rainha, aquela gata? Deve chamá-la Princesa Diana. Ela mesma. Qual é a dela, hein? A dela é que vou castrar você pessoalmente se chegar a 10 metros da princesa. Talvez a chegada daquele homem traga uma nova era para as Amazonas. E talvez ele só traga um retorno à Idade das Trevas. É o medo falando, irmã. Tem uma citação que me dá coragem para enfrentar o desconhecido. Como uma rocha no litoral, ele se manteve firme. E as ondas furiosas não o perturbaram. No instante... É, eu conheço bem a citação. Ela me ajudou muito nos últimos dias. Devo terminá-la? No instante de perigo, a coragem de seu coração o manteve e a firmeza de sua mente o salvou. Me perdoe. É como você disse. O coração quer o que bem entende. Mesmo que seja ruim para ele. Séculos de galanteios finalmente culminaram em um beijo. Sinto que minha alegria só é estragada porque Diana ainda está viva. Porém, nossa festa ainda não acabou. Venha! Música. combate que deve ser decidido. Aquela que ficar de pé ao final deste evento será a vencedora. Ficar de pé? Os deuses vão com você através dos presentes que vou lhe conferir. Como é o costume, nossa emissária vai usar as cores da nação estrangeira como um sinal de respeito e paz. Braceletes das Amazonas, forjados de fragmentos do escudo de Zeus pelo próprio Hefesto. Finalmente, o laço da verdade. Ele foi dado a nós pela deusa Hestia, enviado por flecha do Monte Olimpo. Agora é hora de revelar-se, guerreira, para que possamos honrá-la. Não tenho dúvidas de que vai nos servir bem, minha filha. Ares escapou. Minha irmã falhou em seu dever com as Amazonas. Foi Perséfone quem falhou conosco. Parece, filha, que sua jornada vai ter um segundo propósito. Eu estou pronta, mãe. Então vá e siga a trilha de desgraça, morte e destruição e encontrará Ares. Que Gaia esteja com você, Diana. Toda Temíscira, todo o mundo depende de você. Não devíamos ter deixado. E como poderíamos impedi-la? Alvejando a perna dela, não perto de uma artéria, é claro. É a rainha da consideração, Artemis. Bem-vinda a Nova York, Andrew. Eu acho que você vai gostar. O que é isso? Parece uma mulher. Eu vou te aceitar. Crianças. Steve, eu nunca tinha visto uma criança na vida. Eu... O que aconteceu, pequenina? Eles não me deixam brincar de pirata com eles. Mas por que não? Porque eu sou menina e precisam de alguém pra salvar. Tá tudo bem. Eu não sei usar uma espada mesmo. Muito menos eles. Numa batalha, seriam dizimados na hora. Você quer que eu lhe ensine a usar uma espada? Estão usando o golpe horizontal. Mas de perto como estão, a estocada é bem melhor, porque é mais capaz de causar um ferimento e menos provável de ser bloqueada pelo adversário. Você entendeu? Entendi. Agora vá, mostre a eles. Ah! Ah! Que ternura. Ensinar a estripar os coleguinhas assim. É hora de nos separarmos, Steve Trevor. Tenho muito trabalho. Espera aí. Talvez eu possa ajudar. A minha função me permite acesso à alta tecnologia de vigilância. Pode ajudar na sua busca. Vamos ver o que a sua tecnologia tem a me oferecer. Hã? Esse mundo está perdido. Primeiro tem que trocar essa roupa, senão eu vou ser preso como um cafetão. Força Aérea dos Estados Unidos. Estevinho! Todo mundo disse que estava morto. Até me atrasei no almoço para comprar essa roupinha para o seu funeral. Agora, onde é que eu vou usar? Soube que o general Cookmire está mal de saúde. Eita Candy, essa é a Diana. Fez parte da equipe que me resgatou. Prazer. Que bom que está aqui, Estevinho. Será que você pode chegar essa mesona para o lado, para a Euzinha, que eu deixei cair a caneta embaixo dela? Desculpe, Eita Candy, mas o que há de errado com você? Como é que é, hein? Você parece forte e com boa saúde, porém não consegue afastar a mesa sozinha. Eu só queria saber qual é o seu problema. Olha, ninguém nunca reclamou. Era isso que estava procurando? Agora nós temos que ir trabalhar nos computadores. A gente se fala depois. É notável a lavagem cerebral que foi perpetuada nas fêmeas de sua cultura, criadas desde o berço para crer que não têm força para competir com os meninos. E depois, já adultas, ensinadas a trocar favores pela feminilidade. Que tal nos concentrarmos no outro mal social por enquanto? Ares, deus da guerra, lembra? Me diga exatamente o que esperar desse cara. Imagine um deus cuja única missão seja propagar o terror, incitar a guerra eterna e inflamar o ódio. Um deus que não vai parar até a população da Terra, inclusive as Amazonas, estiver cheirada num campo de batalha. Você é cheirosa? Flertar é lei? Não, é natural. Então reprima. Isso é interessante. Um pouco depois da fuga dele, o número de incidentes violentos aumentou drasticamente nessa área. Um carro-bomba na Turquia, invasões, roubos a banco, tiroteio num escritório grego, um fazendeiro matou a família em Creta. Estar perto de Ares inspira atos de ira nos corações dos que estão nas garras do medo e do ódio. Pode ser a pista de que precisamos. Aos poucos, o padrão vai se formar e permitir que a gente saiba sua localização exata. Então, só nos resta esperar? Pois então, já que pode ser a última vez que você visita o mundo exterior, talvez deva dar um passeio antes de voltar para a Ilha Cinto de Castidade. É Temícera. O que você sugere? Eu espero que goste. Mas diz aí, o que está achando dos homens e do mundo exterior até agora? Quer dizer, eu não sou tão mal assim, sou? Agora é a minha vez de ser interrogada? Eu não vou responder. Vai sim, porque as Amazonas podem ter o laço da verdade, mas eu tenho tequila. Um brinde. A culturas diferentes achando um ponto em comum. Uma nobre tentativa, Steve. É comigo mesmo, anjo. Nobreza. Sua mãe e Ares? Jura? A história de Deus da Guerra não acendeu o sinal vermelho? É, não chega a ser surpresa. Mulheres adoram um cafajeste. Se o Deus da Confiança desse em cima dela, ela diria: você é uma gracinha, mas eu só vejo você como um amigo. O Deus da Guerra dá em cima dela e ela acha o máximo. Você acha isso ruim? Zeus seduziu uma das melhores amigas de minha mãe sob a forma de um cisne. Um cisne. Isso é verdade. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse sonho. Reunir Temícera ao mundo exterior. Sonho em fazer essa ponte. Agora, parece que tanta coisa está dependendo de mim. É, eu sei. Eu entendo. Eu sei como é. E como se sente? Eu estou bem. Jura? É por isso que o conceito de destino é crucial nas tragédias gregas. Você já leu Édipo Rei? A maior confusão, né? Você é muito linda. homens. Aberto. Ei, espera aí. O que foi que eu fiz, hein? É tudo verdade, não é, Steve? Tudo o que minha mãe disse sobre o mundo dos homens é verdade. Ela até me disse que você tentaria me seduzir. E eu, burra, disse a ela: por ora, mãe, vamos só esperar o melhor daquele piloto. Você tentou me embebedar, como se pudesse beber como uma amazona, seu peso leve e ridículo. Ô, titica. É assim, eu sabia muito bem o que estava tentando fazer e, por favor, não use esse linguajar comigo. Boa noite, pombinhos. Desculpe incomodar, mas estamos recolhendo imposto por burrice. E trazer uma gata dessas a um bairro tão perigoso a essa hora é muita burrice, meu rapaz. Este homem quer nos roubar, Steve? Toma, tem um vale-brinde de um restaurante ótimo aí dentro. Aproveita. Não dê nada. Passa a carteira. Não, nós vamos ficar com ela. Mas há uma coisa que eu desejo de você. Desculpas por contribuir com a minha atual desilusão com os homens em geral. A gata é completamente pirada. Vou pedir mais uma vez, passe a carteira. Diana, ele tá com uma arma. Alguém pode se machucar. Talvez eu queira que alguém se machuque. Então... Me desculpa. Eu vou aceitar a desculpa. Que emocionante. Deixa comigo agora. Olha aí, vai pra casa. Um agente de Ares, eu suponho. E parece que não está indo a nenhuma festa fantasia. Eu sou o Deimos. Fui enviado para matar a Amazona, que devolveu o piloto. Ares ficará muito grato quando eu entregar seus restos. Sua energia não vai conseguir partir o laço. E agora, quer me dizer onde Ares está? Não, não. Eu não vou trair meu mestre. Pode acreditar, você não tem escolha. É melhor responder a pergunta. Deimos, só responde Ares. Ah! Não! O que é isso? É o símbolo do Tártaro, o submundo grego. Serão cumpridas. Essa é a tática. Por favor, prestem atenção. Sim, senhor. Nós vamos entrar agora no Alfa Beta. Oculto de Ares já estava vivo nos tempos antigos e parece que esperou pacientemente o retorno dele. Então, vamos assumir nossas postas. Essa é a instrução. E aí, o que vai acontecer depois? Depois que acabar com o Ares? Eu volto para Temíscera. Acho que para sempre. E aquela história toda de reunir os dois mundos outra vez? Sonhos de uma garota ingênua. Logo, meu amor, os braceletes serão apenas uma lembrança e você estará livre outra vez para invocar o exército sombrio que nos permitirá governar este mundo juntos. Deve agradecer a seu tio por concordar em possibilitar isso. Meu tio não concordou em nada. Na verdade, ficarei surpreso se aquele tolo inútil nos ajudar. Mas nós não podemos contar com mais ninguém. E se ele não remover os braceletes? Eu sei ser persuasivo quando preciso. Convenci você a dar as costas a seu povo, não convenci? Caramba, fala sério. E agora, hein? O que ele está esperando? Os portões estão fechados. Ele planejou que a fuga coincidisse com a lua vermelha. A única noite do ano em que os portões podem ser abertos. Mas para fazer isso, ele deve fazer um sacrifício a Hades. Agora devo pedir sua ajuda mais uma vez, Perséfone. Pois não, em que posso servi-lo? Sua adaga, por favor. É claro, meu rei. Não! Eu não! Já é hora. Ah, não faça isso. Por favor, não. Septiemo Laudos! Acabou, Ares. Vou levá-lo de volta para Temíscera. Veja pelo lado bom. Você vai ter uma companheira de cela. É claro que não imagina que um deus possa ser facilmente derrotado. Vivimus Lituarpias! Vivimus Lituarpias! Agora é tarde. Deixa comigo. Thank you. Septiemo Laudus! Septiemo Laudus! Deus nos ajude. Muita calma, Cerbero. Você não se lembra de mim? Eu vim ver o seu mestre. Tá. Ela pode ficar. Chegou cedo, sobrinho. Não que eu desgoste de sua companhia, meu garotinho, mas infelizmente só estou aqui para uma visita. Você veio pedir um favor. Eu vim. Acho que tem que me lembrar por que eu devo remover seus braceletes. É porque eu anseio um retorno de seu modo agressivo? Ou talvez eu queira ver você agir outra vez sem respeito por seus irmãos e suas irmãs? Ou será apenas porque eu sou facilmente manipulado e, como um cão, obedeço a qualquer comando? Na verdade, é muito simples. Eu vou empreender uma guerra contra a humanidade que o mundo nunca viu. Assim que os braceletes forem removidos, a população vai se engasgar de morte. E você vai ficar tão abarrotado de escravos para servi-lo que não vai nem saber o que fazer com eles. Pois bem, vou atender a seu pedido. Mas devo confessar que assim que escapou de Temíscira, seu pai esteve comigo e ele pediu, não, implorou que eu não o ajudasse. Implorou? Entre os temores dele, estava que sua presença revitalizada pudesse ameaçar o delicado equilíbrio de poder no Olimpo. Ele decretou a prisão injusta do próprio filho. Não estou surpreso por ele colocar a política acima da família. Com licença um instante. Escravo! Me enche de tristeza um pai tratar o filho de tal maneira. Drax! Meu filho! Está tudo bem, caro sobrinho? Parece que o sangue sumiu do seu rosto. Está tudo bem. Que falta de educação. Não fique deitado aí, sua besta patética. Sirva logo nosso convidado. Não. Nenhuma hospitalidade de sua parte é necessária. Você foi um anfitrião magnânimo. E você esperou muito por esse momento. Não vamos adiá-lo nem mais um segundo. Eu nunca poderei recompensar o seu gesto, meu tio. E nunca vai precisar. Como você, eu prezo a família. Então ajudá-lo desse modo? Bem, me traz uma alegria que é inenarrável. Hospital. Oh. Okay. Calma. Tem sorte de estar viva, então conserve sua energia e descanse. Conseguiu Você deteve Ares? Não. Não deu. Não detive. O quê? Mas por que não? Tive que salvar você. Não precisava que me salvasse, eu precisava que detivesse Ares. Aí, se não fosse por mim, você não estaria aqui agora. Sou uma amazona, somos preparadas desde o berço para dar a vida em batalha. Eu sabia quais eram as consequências quando aceitei a missão. Aposto que teria agido diferente se eu fosse um homem. Usando o gênero como argumento outra vez, né? Quer saber de uma coisa? Eu já estou farto, estou cansado de ouvir você falando mal dos homens toda hora. Porque a verdade dói, Steve. A verdade é que as amazonas não são perfeitas também. São muito corajosas, mas se excluírem do mundo exterior foi covardia, pra não dizer burrice! Menos comunicação entre homens e mulheres, é isso que o mundo precisa. Como você ouça? Eu não terminei ainda. Você conheceu o seu primeiro homem há o quê? Há uns 15 minutos? E você já acha que nos entendeu por inteiro? Ah, o que que há? Mas nem tudo que um homem faz é pra seguir a sua agenda misógina. Não abrimos portas nem damos lugar pras mulheres porque queremos manter vocês submissas. E eu não salvei você por pensar que fosse uma donzela em perigo. Eu salvei você porque... porque me preocupo com você, Diana. E não vou abandonar alguém em perigo, homem ou mulher. Você devia ter salvado o mundo ao invés de mim. Talvez eu tenha pensado que o mundo não vale a pena sem você nele. Ai! Que é isso, sua amazona agressiva, maluca? Há trabalho a fazer. Aliás, está começando a falar feito mulher. Esperaram pacientemente, meus amigos. Mas novamente chegou a hora de espelhar meu evangelho de morte. Que o estado natural de desconfiança e traição percorra a alma de cada mortal. Até que eu possa andar sobre a terra, nas costas de 5 bilhões de corpos. Desculpe ter reagido daquele jeito no hospital. Me desculpe também. Desde que nos vimos, eu acho que eu não fui o melhor representante do ideal masculino. Pra dizer a verdade, eu não sou assim tão sacana. Não, não é verdade. Eu sou sacana, sim. Um mulherengo. Eu sempre fui mulherengo. Às vezes eu acho que é por não querer me magoar uma outra vez. O discurso de macho é só uma fachada. Espera aí, por que é que eu tô dizendo isso? Hã? Eu só espero que as Amazonas não produzam laços em massa. Estão bagunçando o Lincoln. Ninguém bagunça o Lincoln! Senhor presidente, ainda não sabemos o que são aqueles bichos no gramado. Os governos com que mantemos relações ligaram para garantir que não estão envolvidos. Alguém vai ter que pagar por isto. Quer dançar? Mamãe disse que você dança muito bem. Parece que alguém quer atrapalhar. Não irá conquistar a humanidade, Ares. As Amazonas não vão deixar. Quem disse que eu quero conquistar a humanidade? A guerra sempre foi um veículo que alimenta minha alma com a energia psíquica do medo, da discórdia e do ódio. E este mundo moderno me deu um tipo de poder que eu não conhecia. Poder que me permitirá conquistar não a humanidade, mas os próprios deuses do Olimpo. Agora, fique quieta. Eu quero pagar a gentileza que sua mãe uma vez fez a meu filho. devo admitir, minha rainha, que me sinto no primeiro dia de aula. Mesmo assim, não achou uma espada maior? Espada? Esta é só minha adaga. Hipólita. Acabem com ela! Parece que finalmente nós vamos bailar. Senhor, nossa inteligência indica que uma ilha surgiu do nada no Mar Egeu. Se lidamos com forças místicas, pode ser de lá que elas se originam. Os conselheiros militares sugerem um ataque forte, antes que tenham a chance de liberar sabe-se lá o que em cima de nós. Então, um ataque. Como espera derrotar Zeus se não bate nem numa mulher? Está sendo otimista se acha que atingiu o ápice de meus poderes. Desde que sumi, a humanidade criou armas de tal poder destrutivo que o uso de apenas uma delas me alimenta com a energia psíquica de mil guerras! Vai me deter agora que meus poderes se equiparam ao de um deus. Sou tão forte quanto Hércules! Tão rápido quanto Hermes! Agora, como Hades, exerço domínio sobre os mortos, o que me permite liberar minha pior maldição sobre meu povo. Amazonas mortas, ordeno que venham ao seu senhor! Massacrem suas irmãs. Mais desgraça à nossa família. Desta vez, vou garantir que fique morta. Agora você luta sem medo. É um encantamento antigo para libertar do controle sobrenatural alheio. Só que eu não podia usar em mim mesma. E onde foi que você aprendeu essa magiazinha? Em um livro de misticismo escrito por um filósofo morto. Alexa, você sempre amou os livros, não foi? Sempre. Mas na morte, eu sou uma amazona! Que nos encontremos num lugar melhor, irmão. Seu exército continua a murchar. O seu também, Diana. Mas a diferença é que não preciso mais de exército. Eu tenho uma chance de abater o míssil. Qual é o problema? O que é que houve? Não, não, não! Ah, claro. Mísseis invisíveis. E eu esperava o quê? Desgraça sobre nós. Desculpe, minha rainha. Eu jamais quis me apaixonar. Paixão? Amazonas são guerreiras. Você deu as costas às suas irmãs. Não, foi você quem fez isso quando deu as costas à humanidade. Nos deram uma vida de paz e de beleza. E nos negaram família e crianças. É verdade, Hipólita. As Amazonas são guerreiras. Mas somos mulheres também. Sua mãe não avisou que você acabaria desse jeito. Que sofreria nas perversas. E cruéis! Mãos de um homem! Você não é homem. Não do tipo que eu conheci. Você não aprendeu nada, não é? Bom, eu só aprendi uma coisa. Não é educado bater numa dama. Deus! Senhor presidente? Senhor presidente, a ameaça foi neutralizada. Mas como? Ao que tudo indica, por um grupo de supermodelos blindados. Uma tragédia. Uma terrível, terrível tragédia. Como pesa em meu coração ver você assim. Quando meu irmão pediu que não removesse os braceletes, ele disse que eu só faria mal a você. Que ele não poderia salvá-lo de si mesmo mais uma vez. Talvez eu devesse ter ouvido. Você está lendo, querida irmã? Estou tentando, minha rainha, mas é muito enfadonho. Tanta coisa mudou recentemente. Ela sente falta do mundo exterior. Sente falta dele. A missão foi cumprida. Ela teve que voltar. O que significa isso? Isso é a sua missão. Foi principalmente por isso que Hera nos deu você. É hora de reabrir os canais de comunicação entre homens e mulheres. Uma coisa que eu devia ter feito há muito tempo. E você, minha filha, vai ser nossa embaixadora. Mas com uma condição. Diga-me. Deve vir me visitar sempre. Eu levanto carros. Acho que posso levantar uma maçaneta. Já falamos sobre isso, Anjo. É verdade. Me desculpe. Ai, obrigada, Estevinho. Você é tão cavalheiro. Nos encontramos no seu apartamento. Ligue se for se atrasar. Eu não quero que o jantar esfrie. Olha! É a Mulher Maravilha! Com as vozes de Priscila Amorim, Márcia Morelli, Sarito Rodrigues, Aline Gezzi, Héctor Izuin, Ricardo Schnetzer, Bruna Lemos, Guilherme Conde, Matheus Pericia, Pedro Monteiro, Ronaldo Júlio, Jorge Vasconcelos, Isabel Lira, Gabriela Bicalho, Silvia Goiabeira, Marcelo Sangrini, Gustavo Nader, José Leonardo, Carlos Comério, Angélica Borges, Cristiane Luiza, Liliane Xavier e Júlio Chaves. Direção de dublagem, Priscila Amorim.